Este programa tem o patrocínio da Associação Nacional de Ideias para Programas de Rádio começados com a letra 3. Bem-vindos a mais um 3 em Ponto. Olá, ouvintes, eu sou a Adriana Pequeno e estou aqui, ao meu lado, o Carlos Bonaparte. Olá, Carlos. Ah, eu a pensar que era o Carlos Grande. Ai, não. Não sei, pois, paciência é vida, não é? Tem a ver com essas coisas. Mas, ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em Ponto. Nós tivemos aqui acabamos de ter aqui um momento nostálgico, bem, mais nostálgico. A Adriana foi mais de conhecimento, eu é que foi mais nostálgico. Fui ao... Eu agora também sou arqueólogo, não é? Fui desenterrar o passado da Antena Web, mas aquilo já é um passado quase fossilizado. Já é tão antigo. Já tem mais de 4 anos, não é? Exatamente. Foi aqui na aula de arqueologia, altamente. Há uma daquelas páginas, daquele material que nós vimos já tem... É certo, pouco mais de... Tem 4 anos. Ainda tenho ali dois erros, que foi uma notícia que foi colocada no domingo, 10 de janeiro, eu coloquei que era sábado. E tem outra que eu disse... como é que era? Antena a emitir desde 1 de janeiro e era desde 4. Inicialmente era para ser desde dia 1, era, mas... Mas é que eu percebi desde dia 4. Porque nós ainda não tínhamos site, depois o queríamos... Eu recordo-me disso perfeitamente. Eu queria criar um site no Sapo, mas o Sapo já não aceitava a criação de novos sites. Porque tu antes podias fazer sites no Sapo, não sei se sabias disso. Sim, eu tentei agora fazer um. Pois, agora já não se pode. Eu acho que eles acabaram com isso, os sites. Eu até cheguei a ter um, que era futebolemportugal.do.sapo.pt. Mas pronto, paciência. Ah, e se eu tiver, aquilo era bem bom, era. Só que não, é que nem dava para mudar o login, tampouco. Mas eu gostava porque dava-me para poder, sei lá. Olha, bem, colocava lá o site da Antena Web. Mas paciência. Não deu. Ficamos com um webng.com, porque o site ainda existe. Agora dá erro a aceder, mas ele existe. Ele está lá. Radioantenaweb.webng.com. Mas aquilo era as emissões aos cortes, aquilo era uma pouca vergonha. Estava muito mal feitinho. Gostamos mais da nossa rádio agora. Sim, por acaso, com mais programação, com as coisas já muito mais estruturadas, o nosso arquivo. Uhum. Que giro. Sabes que inicialmente o arquivo assumiu a aparência da Antena Web inicial? Exato. Só que entendemos que era um choque visual tão grande que não era bom. Nem era bom. E então mudamos. Mas esse aspecto visual primário vai ser colocado em breve no arquivo. Para que os ouvintes possam ver como é que foi, não é? Como é que foi a evolução da Rádio Antena Web. Pronto, desde o primeiro template até o template. Aquilo nem era template, aquilo era linhas só, de cima para baixo. Claro, que é uma espécie de museu e tal. Não, mas é mesmo, o arquivo é mesmo isso. É o museu da nossa rádio. É, mas o arquivo é mesmo isso, é uma espécie de museu e vão lá estar as primeiras páginas, as primeiras coisas e depois é que vai estar, ou seja, vai estar quando mudamos em maio. Que eu até acho que há outra coisa que está aqui no nosso arquivo, no nosso... Já agora, tu não digas que eu cometi essa falha. Será que no nosso arquivo está essa informação? Porque eu há um momento muito importante para nós, que agora estava a confirmar, que foi quando mudamos do primeiro para o segundo layout. Ou seja, quando realmente ficamos uma rádio visivelmente aceitável. Porque aquilo... Cronologia. Agora os ouvintes que estão... perto do computador, que eventualmente esteja perto do computador, podem ir a radioantenaweb.info/arquivo, letra minúscula, ou se preferirem, vão só a radioantenaweb.info, depois clicam no botão arquivo. Uhum. E depois vai ao menu cronologia. Exatamente. E depois... E a história, história em datas. Exatamente. E podem-se que... divertir numa noite de chuva que não vão sair de casa a ler a nossa história. A nossa, como quem diz, a história da rádio. Atenção. Porque a história aqui dos dois locutores ninguém, não interessa a ninguém. Eu estava aqui a... Sou tão mau. A sério que eu sou tão mau. Porque não falei aqui do Virmino Pereira, que foi quem nos ajudou na elaboração do... Tenho que mudar aqui algumas coisinhas aqui no arquivo. Não, está mal ali. Está mal ali. Está bem. Não, eu falo de muita coisa ali. E foi por isso que me escapou. Porque realmente o dia 3 de maio foi um dia. Bem, o dia 3 de maio de 2010 foi uma coisa brutal. Sabes quantas horas de novos programas é que estrearam no dia 3 de maio? Ou na semana? Ou na semana de 3 de maio? Ainda só havia um canal. Na semana de 3. A 9 de maio de 2010 estrearam praticamente 100 horas de novos programas. Eixão, tanto. Sim. Ou seja, para além daquilo que já havia, conseguimos fazer. Ah, mas aquilo foi uma coisa. Bem. Para ter... Basta só ter uma ideia disto. Nós abríamos às 4 da tarde e fechávamos, às vezes fechávamos aqui às 10 da noite. Depende, meia-noite no máximo. Passamos a abrir ao meio-dia e a fechar às 2 da manhã. Pronto. Às 2 ou às 4? Às 4? Depende. Depende dos dias. Eu lembro, por exemplo, nós mesmo aos sábados fechávamos à meia-noite e aos domingos também. Passamos a fechar às 4 da manhã. Abrimos às 3 da tarde, começamos a abrir às 9. Bem, mas aquilo foi uma coisa brutal. Deu um total de praticamente 100 horas de novos programas. Foi muito bom, foi muito giro. Foi a pôr da loucura, foi muito lindíssimo para casa. Eu hoje não sei o que é que me deu. Sabes que eu lembro perfeitamente deste cenário. De estar com a Joana, que já na altura estava na rádio Antena Web, às 2 da manhã. Epá, eu tenho sono, quero ir descansar um bocado. Então o que é que eu fazia? A rapariga ficava à espera até que chegasse às 4 da manhã para atualizar a página para o Thunder Web e para lá às 4 da manhã. Depois a rádio fechava, só abria às 9, mas mesmo assim às 9 tinha que estar acordado para colocar o Arena de Sertaneja e por aí adiante. Era muito giro. Era a pura da loucura. Era. Não quer dizer que esse tipo de coisas agora não se façam, mas na altura era tudo muito novo, era tudo muito interessante porque era tudo muito novo. Não é que essa magia da novidade acaba por se perder. A magia do que é feito, não. Mas a magia da novidade acaba por se perder. Acaba por se perder porque deixa de ser novidade, sei lá. É a mesma coisa que, por exemplo, o 3 em ponto é o que é. Mas ele fazendo parte desde o princípio da rádio, havia todo um nervosismo, toda uma novidade, toda uma coisa que era bem diferente daquilo que foi quando começou, já com a rádio a ter mais de 3 anos. Não é? Nós aqui já tivemos até a prova viva de que a própria Adriana já conhecia a Antena Web em 2010. Não é a mesma coisa que... Exato. Mas não quer dizer que quando eu comecei no ano passado com o 3 em ponto eu não estivesse os nervos daqueles danados. Claro, mesmo eu quando começo um novo programa, há sempre uma certa tensão, há sempre uma certa expectativa, o que é que vai acontecer, o que é que não vai, como é que vai correr, não sei o quê. Mas, naquela altura, é porque nós agora temos uma coisa que é, temos um público. Temos o Facebook com mais de 3.150 membros, temos uma página com mais de 300 gostos, temos um Twitter com cada vez mais seguidores, temos ouvintes ultrapassam os 2.500 nos dois canais. Quer dizer, na altura, eu ainda me lembro de ter feito uma notícia, até estava a comentar isso com a Adriana há um bocadinho antes de entrarmos aqui para a emissão. Eu na altura fiz uma festa porque tivemos 20 ouvintes num programa, 20 downloads de um programa. Quer dizer, foi o programa mais ouvido daquela semana. Bem, e hoje 20 downloads por programa não quer dizer que seja menos ouvido, mas 20 downloads por é dos menos ouvidos, isso é. E então é daquelas coisas. Para cá, sonoplastia tinha mesmo muito poucos ouvintes. É, depois começou. Pronto, mas em tempos, por uma semana, foi o campeão da audiência. Também não havia muita parte de escolha, mas pronto. Pois. Acho que era mesmo só por causa disso. Não me lembro, era daquelas coisas. É. Outros tempos, mas ainda assim, igualmente, a magia da rádio não se perdeu. Ainda hoje, já estava aqui a Adriana a reclamar comigo, porque eu perco nestas coisas, não é? Eu começo a ver o arquivo da rádio e para mim é tudo novo. Para mim, eu estou sempre. Eu nunca. Ah, eu já conheço isto, isto, isto. Não. Eu vou sempre ver, mas como é que eu escrevi? E o que é que. Eu perco-me, eu perdi-me aqui no arquivo da rádio. Se me fosse a tentar. Vocês nem sabem. Parece uma criança quando recebe um presente novo. Eu aqui perdi-me. E depois eu gosto tanto deste arquivo, que está cada vez maior. A cada semana cresce mais um bocadinho. Vai sendo sempre atualizado, mas vai crescendo cada vez mais com novos programas a ser colocados. No ano passado, por exemplo, foram o 13 em Ponto e o Espetacular. Não é? É muito giro. Está muito giro. É muito engraçado. Antenor está de parabéns. Não conheço o diretor, mas ele também está de parabéns. Exatamente. Tem feito um bom trabalho. É verdade, é verdade. Pois é. E pronto, vamos ao trabalho. À emissão deste domingo, não é? Dia 19 de janeiro de 2014. Sim, sim. O que vai ser a sequência musical de hoje? Explica para nós. São duas ou só uma? Pode ser duas. Duas? Ok. Então, vamos iniciar com a Paula Fernandes, Vítor e Léo, com Não Precisa. Não sei de quê, mas pronto. Eles já dizem que não precisa. O que é que eu tenho de dizer? A Paula começou a cantar com 8 anos e lançou o seu primeiro álbum independente aos 10. Ui. Em disco de vinil. Que giro. Que giro. Será que ela na altura mesmo já tinha aquela voz de homem? Não sei. Aos 12 anos mudou-se para São Paulo e foi contratada por uma companhia de rodeios. Com a qual viajou por todo o país e aprendeu muito sobre palcos. Apresentou o programa de rádio Criança Esperança. Olha, foi nossa colega. Ai, que giro. E a sua boa atuação levou a participar de vários números autorais no programa Paradão Sertanejo da TV Band Minas. Uhum. As suas dificuldades na carreira aos 18 anos fizeram-na desistir da carreira na altura e voltou para Minas, onde fez um curso de geografia e em paralelo tocava em bares. Esta música é de 2011 e fez parte da novela da rede Globo, já ia dizer outra rede, da TV Globo, pronto, Morde e Sopra. O álbum chama-se Paula Fernandes ao vivo e é o primeiro álbum ao vivo da cantora. Já agora, tenho mais coisas, espera aí. Ah, que eu ainda vou aqui pesquisar aqui para uma coisa gira. Sim. Vamos lá ver. O Vítor e Léo é uma dupla sertaneja formada pelos irmãos Vítor e Léo, claro. Podia ter outro nome, mas por acaso não. Um é Vítor e outro é Leonardo. Eles também são uma dupla de produtores, compositores, e o estilo mistura folk, pop, romantismo e sertanejo. Ok, sobre eles acho que não tenho mais nada a dizer. E a Bem, próxima música? a próxima música é do Seu Jorge, com amiga da minha mulher. Quer dizer, eu não tenho mulher, mas pronto. Ok, pode ser amiga da tua mulher. Ai, ai, também pode ser. Bem, este cantor que se chama Jorge Mário da Silva é ator, além de cantor, e compositor e multi-instrumentalista. Instrumentista. Oi. De música popular brasileira, de samba e soul. Ele teve uma infância muito dura, mas tranquila. Começou a trabalhar com 10 anos numa coisa de pneus. A primeira de várias ocupações que ele teve, porque ele foi contínuo, foi marceneiro, e até foi descascador de batatas num bar. É lá. Então, Também havia dessa profissão. havia. Lembra-te que ele começou aos 10 anos a trabalhar, portanto. Desde adolescente ele frequentava as rodas de samba cariocas, acompanhado pelo pai e os irmãos, nos bailes funks e nos bailes de charme da periferia. Então cedo começou a ficar profissional, cantando na noite. Foi aí que a morte do irmão o mudou a sua vida. Foi morto numa chacina Oi. e levou a família do Seu Jorge a ficar destruturada. E também ele acabou por morar, cerca de 3 anos, morar na rua, sem teto. Depois, tudo mudou quando Paulo Moura, que tocava clarinete, o convidou para fazer um teste para um musical de teatro. E aí ele foi aprovado e acabou por participar mais de 20 espetáculos com o Teatro da Universidade do Rio de Janeiro, como cantor e ator. Esta música pertence ao álbum Músicas para Churrasco, Volume 1, e é de 2011. Bela música para churrasco. Pronto, ele tem. Digamos que ele tem. Como é que é dizer? Ele tem músicas muito curiosas, não é? A que eu mais gosto é. Não sei se conheces Lovers da Autora, como é que se chama? Aquela música. Na, você aí. Ah, Como é que se chama? sim. Essa música é. Digamos que essa música é. Não é dele, como é lógico. mas é uma música que ele depois cantou e que acho que está muito bonita. Acho que é uma música muito bonita. Deixa eu ver se encontro isto como deve ser. Não. Ora bem, eu tenho aqui uma coisa para mostrar aos nossos ouvintes. E a ti também. Ok, mostra. Força. Porque há pouco fiz aqui um comentário. E para, não, para que não restem dúvidas, vocês comem lá a qualidade não é muito boa, mas... Uma pergunta, quem é? É Paulo Fernandes. Oi. A sério? Quando tinha 10 anos. Ai, que giro. Eu não dizia. Eu por acaso, se já reparares, ela para uma menina de 10 anos já tem a voz um bocado grave. Já tenho a voz mais adulta, talvez de 13 anos por aí, não de 10, mas sim, ela gravou isto em 93, portanto, isto foi, então ela tem 31 anos agora, uhum. Os vistos, pois, é isso, está bem, vamos à música. Vamos então à música e iniciar com a Paula Fernandes, Vitória Léo e Não Precisa. E de seguida de Seu Jorge, amiga da minha mulher. Pronto, então vamos lá, se não precisa, vamos lá. Vamos. Bora lá, já, até já. Até já. Você diz que não precisa viver sonhando tanto, que vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa a cada vez que canto uma canção pra você. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa, Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Não diga não precisa, eu digo que é preciso. A gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga não precisa, tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa, thank you.

estamos de volta para mais uma parte do nosso querido, lindo e fofinho programa 3 em ponto. Pronto. Mas... Não consigo fazer agora. Como é que eu vou fazer? Já agora? Não, antes que eu ainda chamo aqui o meu cão. Não consigo fazer. Ah, mas eu já consegui ronronar, fazer uma coisa parecida com ronronar. Agora eu já não sei como é que se faz. Ok, não sei o lado perfeito. Eu consigo fazer mais. É isso que consigo fazer bem. Mas isso não é propriamente um ronar, isso é mais rosnar. Opa, eu sei que estamos com. Queremos mais ouvintes, mas. Então não é preciso morder, não é preciso amizar esse pronto. Exatamente. Pá, ou arranja mais um amigo ou. Chamamos a tropa, vai. Vai, isso é tudo. Vão bombons, vão perdidos, vai tudo. Ai, ai. Pois é, ouvintes, informações. Como sempre, há informações e nem sempre das melhores, mas paciência. Vai acabar na próxima semana o programa. Aliás, vão acabar vários programas na próxima semana. Já acabou esta semana, o Prosa Rural, mas vão acabar outros na próxima semana. Estão a referir aos programas Ritmo. E também a mesa de bar. Entretanto, só vai acabar no dia 31 de janeiro, ou só vão acabar no dia 31 de janeiro, os programas Pegada Sertaneja, Sintonia do Amor e Samba Pagode Axé. Ou seja, vão haver apenas mais duas semanas desses programas. E apenas mais uma semana de Ritmo e de mesa de bar. Pois muito bem. Temos esta situação assim um bocadinho... Pronto, não é aquilo que nós queríamos, mas... são questões alheias à antena, não é? E portanto esses programas terão de acabar. Estamos a fazer os possíveis para dar a volta à situação. E é possível que ela seja dada da melhor maneira. Não nada o que é possível fazer. De todas as formas, é isto mesmo que vai acontecer. Estes programas terminam. Já hoje, daqui a um bocadinho, às 6 da tarde, estreia na Antena Best do Brasil Brega Show. O Brasil Brega Show é um programa que até, em termos musicais, é um bocadinho ao estilo do Mesa de Bar, mas tem uma grande diferença. Em termos musicais, aliás, em termos do ambiente que está à volta, não é? Há toda uma abordagem muito mais séria, ainda que, enfim, muito mais séria, não é que o resto, não é que o Mesa de Bar não seja... Mas o Mesa de Bar é mais para boa disposição. O Brasil Brega Show cria mais o ambiente da música brega. É uma coisa muito bem conseguida, claro, só poderia ser produto Rádio Estúdio Brasil. E por isso mesmo, então vai ser transmitido já a partir deste domingo, ou seja, de hoje, às 6 da tarde na Antena Best, em best.radioantenaweb.info. Bom, eu não vou tentar muito sobre as novidades que estejam em curso, embora já seja praticamente certo o que é que vai acontecer, mas há algumas coisas que eu ainda quero combinar por aqui. Há também uma coisa que é certa. No dia 31 de janeiro termina o Nas Voltas do Globo, e eu explico-lhe o porquê. Vamos ter um programa de música portuguesa pelo caminho. Vai ter meia hora e vai ser um programa... Sim, pronto, música portuguesa, um programa de fados, basicamente, que ainda não tem nome, mas terá até ao dia 31 de janeiro, terá nome para estrear no próximo dia 3 de fevereiro. Mas sim, será um programa então que vai haver, basicamente, vai permitir termos mais horas de música portuguesa, mantendo a nossa produção própria, e dedicando-nos então ao fado, que é um género que tem hoje tantos adeptos, como nunca teve, e que fará regressar à Antena Web os tempos do fado. O programa, enfim, vai ter a minha apresentação, né? Eu vou deixar as voltas do Globo para fazer então este espaço radiofónico, e o programa pretende realmente ser um marco, tal como foi, por exemplo, o Diga Lá ao Senhor Fado na Antena Web. E é então com essas novidades que tenho tudo dito da minha parte, passo a palavra realmente para a Adriana Pequeno. Olá, Adriana. Adriana Gatinho, lá com. Hã? Ok, Adriana Gatinho. Eu disse Adriana Pequeno, não disse Gatinho. Ah, disseste. Ah, pronto. Não percebi Gatinho. Está bem. Pronto, eu agora vou-te deixar com os teus cabelos em pé. Porque vou fazer uma coisa que ainda não tinha feito. Então vamos lá. 30 segundos é um minuto, nem isso. De publicidade extrema. Caros ouvintes, prestem atenção. Este é o momento da publicidade 3 em ponto. Uhum. É só para ouvirem todos os programas que a nossa rádio tenha. De fio a pavio. Portanto, seja Canal 1, seja Antena Best, nós não competimos uns com os outros. Somos todos do mesmo grupo, portanto, da mesma rádio. Ouçam-nos, desfrutem-nos. Só não nos comam, porque não devemos ser lá muito saborosos. Mas desfrutem. Façam o que quiserem no nosso programa. Façam o que quiserem ouvir no nosso programa. Até podem fazer... Bem, deixar de varios. Estão a fazer, sei lá, imagina comer, por exemplo. Exato, comer, fazer compras, fazer ginástica, para emagrecer. Dá para tudo, e até sabes porquê. Vou-te explicar porquê. Exato, dá para tudo. Porque Antena Web não é preciso ter sequer acesso à internet para ouvir. Ou seja, vocês pegam no 3 em ponto, descarregam o 3 em ponto. E depois podem estar no fim do mundo. Se quiserem, até podem... Porque isto é, na prática, a Antena Web chega a todo o universo. Se vocês forem... Se vocês agora apanharem aquela nave espacial que sai ali de Santa Apolónia, aquela nave que sai agora às 6 da tarde, se apanharem essa nave que vai em direção à Lua, vocês chegam à Lua, ligam o vosso MP3 e ouvem o 3 em ponto, que entanto descarregaram agora, pronto, às 3, não é? Exato. À vontade, vocês descarregam o programa. Neste momento, entanto, temos aqui alguém já a preparar-se para ir no foguetão das 6, não é? Quem vai trabalhar, por exemplo, não é? Porque ainda são umas horas de viagem daqui à Lua, não é? Sei lá, quem vai trabalhar, não é? Tem que sair às 6. Tem que contar com o trânsito, assim, um engarrafamento. Porque há vários foguetões, não é? Exato. E portanto, sei lá, é uma situação um bocadinho. Não, e depois não é só isso, não é? E os cometas que pedem passaporte tudo e por nada. Ah, exato. É uma chatice, não é? E já viste, o 3 em ponto está para ser ouvido em todas as estações. É verdade. Em todas as estações. Exato. Onde podem abastecer também. Também é verdade. Dá para abastecer, dá para... Há muitas coisas. Exato. Portanto, pronto. Este foi o nosso momento da publicidade. A partir de hoje, o nosso 3 em ponto vai ter este momentinho de publicidade à rádio. É verdade. Olha, mas já agora, ainda bem que falaste nisso, porque há uma coisa que eu me esqueci de dizer quanto às novidades. É que há mais outra novidade que já é certa, que vai dar-se no dia 2 de Fevereiro, que é o regresso do programa Forró da Melhor, que vai para o ar das 4 às 6, aos domingos, no Canal 1. O que é que isto quer dizer? Que o programa 3 em ponto vai voltar a ter apenas uma hora. Pronto. É a vida, não é? Vai voltar a ter apenas uma hora. Bem, dizem as contagens, eu não acredito muito nisso. Acredito mais que ele vai continuar a ter uma hora e meia, mas a fugir do tempo. Mas pronto, vai, é vida. É assim, né? Dessas coisas. É isso. Pronto, agora que já te penteaste, podemos continuar com o resto da... Já me penteei. Pois, é que provavelmente deves ter ficado com os cabelos em pé quando eu disse a hora da publicidade. Ah, pois. Apanhaste assim um choque elétrico. Por acaso fiquei a pensar, o que é que virá daí, não é? O que é que virá daí? E pronto, é assim a vida. Uma música, mais música? Sim, vamos mais a mais duas musiquitas. Vanessa Camargo com Não Resista Nós Dois. Olha, exatamente. Ela até pode não resistir a nós dois. Vamos lá. Pronto, é uma ouvinte assídua de 3 em ponto. Exatamente. Pelas palavras dela, diz. A Vanessa já realizou trabalhos como modelo, apresentadora e também atriz, além de ser empresária. Como todos sabem, ou alguns sabem, ela é filha do cantor Zezé de Camargo e da empresária e socialite Zili Camargo, e é sobrinha da atriz Luciel e do cantor Luciano. Já agora, sendo esposa do empresário Marcos. Pronto. Boais. Já agora, pronto. Quero aparecer a família toda. Eu também. Esta música pertence ao quarto álbum de estúdio de 2005. Foi tema da novela Bang Bang, da Rede Globo. E o álbum chama-se W. Que bom. Ah, pois é, Vanessa Camargo. Como é que eu nunca me lembrei disso? Eu realmente achava estranho aquilo. Vanessa Camargo. Eu nunca associei, realmente. Eu estava aqui a pensar, quem é que será a Vanessa Camargo para ser filho? Não sei, não conheço. Mas agora é que eu estou a associar. Pois é, ela mudou muito agora para 2012, quem foi? Ela mudou muitíssimo. Lançou um álbum chamado DNA, uma coisa toda XPTO. Sim. Que giro. Lançou um álbum de DNA assim todo XPTO, está giro. Uhum. Coitadinho de mim. O Mais. Próximo grupo é o Pato Fu com Depois. Este grupo é um grupo de rock alternativo formado em 92. Da banda Sustados por um gesto na cidade de Belo Horizonte. Ao lado de bandas como Radiohead, U2 e Portishead, foi considerada pela revista Time uma das 10 melhores bandas do mundo. Oh. Uau! Fora dos Estados Unidos, atenção. Claro. Pois, faltou essa informação. As 10 melhores do mundo são dos Estados Unidos. Segundo eles. Esta música até é britânica, acho eu. Pertence ao quinto álbum Isopor, de 99. A vocalista lançou-se a solo em 2007 e gravou um disco com parceria com o guitarrista Luz de Polis. E não tenho mais nada. Agora, sabes como é que se chama a vocalista? A vocalista do Pato Fu é Patrícia qualquer coisa, acho eu. Pronto, para ver se encontrava alguma informação sobre ela, alguma música sobre ela. Tu não sabes nem que são estes Pato Fu. Não sei, mas não dá para saber. Esta música é conhecida. E então, vamos à música? Vamos então com a Vanessa Camargo, Não Resisto a Nós Dois, e Pato Fu com Depois. Depois nós voltamos. Pronto, depois de não resistir a nós dois. Exatamente. Estás a ver? O que é que vai ser a seguir? Começa com o Não Precisa da Amiga da Minha Mulher. Agora já é, ou seja, Não Precisa da Amiga da Minha Mulher porque não resiste a nós dois. Depois? E depois, vamos lá o que é que vem, que ainda estou assustado pelo que é que vem. Agora é que eu vou ficar com os cabelos em pé. Vamos lá ver. Pronto, nós voltamos já então daqui a um bocadinho. Nós voltamos. Até já. Até já. Até já. você, eu penso em você, eu só respiro você. Eu tento te esquecer e te deixar pra lá, mas não consigo, não dá. Sonhos perdidos que não saem do meu coração, que vem mesmo que eu diga não. Mas é só te ver pra enlouquecer. Faço tudo que você quer. Vou me arrepender depois, mas eu não resisto. Faço tudo o que você quer. Vou mais nenhum compromisso. Estamos de volta agora para a nossa última parte do nosso programa deste domingo, que acho que vai estar um temporal, ou ao menos dizem que vai estar um temporal para o fim de semana. Portanto, vamos estar a todos quentinhos, às lareiras, com cobertores, encostadinhos. Agora bem, fica. Ai não, ouvir a rádio de novo. A ouvir a nossa rádio, exato. Os nossos programas, a nossa programação do domingo, que é fantástica, como sempre. E pronto, e aí podem fazer tudo, até nos mandar um mailzinho, já agora. É verdade, para o nosso e-mail, que é 3@rádio.web.info. Exatamente. E dizer que acharam do nosso programa, de nós dois, e podem mandar tudo o que quiserem, desde anedotas a beijinhos, a... nós depois encaminhamos as coisas, você disseste. Portanto, ajudem-nos a crescer, a ter novas ideias, a também a passarmos novas músicas, porque nós não temos conhecimento de tudo, de todas as músicas, portanto, todas as músicas são válidas, nem todas, mas pronto, mas ajudem-nos a crescer, a prosperar, porque queremos que este projeto continue a dar frutos, continue a crescer. E já agora convidem os vossos amigos, conhecidos, familiares e afins a ouvirem-nos, a entrarem no nosso grupo do Facebook e a desfrutarem da nossa companhia. Pronto, ok. Tchau, calma. Acabei. Não, podes. Eu só estava aqui a ver desfrutar, se conseguia... A desfrutar de um minuto de silêncio. Não, porque isso, não se, isso é coisa do passado. Que já não suspeita, menos de já não suspeita. Estava a ver se conseguia encontrar a vocalista do Spatofu. Mas é que eu não a encontro. Será a Fernanda Takai? Ou isso? Patrícia para Fernanda. É bom. Ah, é a Fernanda. Ai, Fernanda Takai. Acho que é. É. Porque ela tem assim um nome meio japonizado. É Fernanda Takai, que tanto Takai se levantou. Ou seja, de Patrícia para Fernanda. Ui, tem uma parecença. É parecido, também nem há. Ah. Exato. E é feminino já agora. Assim, olha, sabes que se trocares ligeiramente o teu nome, fica Radiana. É. Cá está, daí a rádio. Radiana. Já me chamaram de tudo, mas... Da Drina, da Arina, a Mariana, agora a Radiana. Está bem. Também podes ficar Radanai, também é um nome giro. Já agora. Ou podes. Tu, olha, tenho uma ideia. Tu podes fazer as tuas próprias cataratas. As cataratas da Dianara. Sim, sim. Pás, também era uma ideia. Oh, sim, senhor. Mas Radiana fica mais giro. Fica. Tem a ver com rádio. É giro. Ai, essas coisas assim, não é? E mais música. Mais música. Então vamos lá, mais música. Vamos a Ana Carolina com Quem de Nós Dois? Nenhum. Total. Não sei o que é que ela quer dizer, mas... Quem de Nós Dois leva-me a... Quem de Nós Dois vai acabar isto? Não sei. Pois, sei lá. Estava aqui a pensar... Não preciso da amiga da minha mulher. Depois qual é que era? A outra? Era... Não Resista Nós Dois. É isso, Não Resista Nós Dois. Depois, Quem de Nós Dois. Exato. Pronto, por isso não é só ela que não resiste, ou só ele. Não é só ela que não resiste, há alguém mais que não resiste. Quem de Nós Dois, o que é que vem a seguir? Mas diz lá, para já. A seguir, bem, eu fico assim sem você. Não, é que testinha, pronto. Mas depois a última é que está de mal, é que ficamos. Fica assim sem você por lá dos Santos. Boa. Oh, mas isto era mais gira, era se fosse. Quem de nós dois fica por lá dos Santos? Também. Já agora. Está assim, mas presta ordem. Bem, mas vamos então a primeira, a Ana Carolina, Quem de Nós Dois. Ana Carolina é uma cantora, compositora, empresária, produtora e também sabe tocar alguns instrumentos dos géneros pop rock, bossa nova, samba e música popular brasileira. Esta canção foi lançada em 2002, o single foi extraído do álbum Ana Rita Joana Iracema e Carolina. Que giro nome. Mas esta música é um cover da música italiana La Mia Storia Traledita. Se não estiver bem dito, paciência. Isso não é da Ana Rocha? Que é uma canção do cantor italiano. Não. Gianluca Grignani, de 94. Com o primeiro símbolo do seu álbum, Destinazione Paradiso. Ok. Isso é finito. Eu, italiano, acabamos assim. É finito, capricci. Exato. Depois, vamos ter... Olha, uma, como os brasileiros dizem, uma xará. Adriana Calcanhoto. Só não sou Calcanhoto, mas sou Adriana, pronto. Pronto. Fico assim sem você. O que é que eu posso dizer? Que as composições dela abordam estilos variados, como samba, bossa nova, pop e baladas. Dentro das características do seu repertório, observa-se a regravação de antigos sucessos da música popular brasileira e arranjos diferenciados. Esta música pertence ao álbum Adriana Pertimpim, que é o sétimo álbum, e o primeiro infantil. Foi idealizado para as crianças, no qual a Adriana Calcanhoto usa o heterónimo de Adriana Partimpim, alcunha que tinha na sua infância e que foi dada pelo pai. Este álbum é de 2004. Uhum. Agora, esta Adriana Calcanhota é uma gênia. Eu gosto muito dela porque ela deve ser deste álbum que se extrai a música do 8 anos, digo eu, que é uma música muito gira. E tem o nome do meu sobrinho também, curiosamente. Mas o que eu ia dizer, não sei se sabias disto, mas esta música Fica Assim Sem Você e outras têm muito pouco de infantil. Pois, aquela, e mais ainda, ela tem um lado muito perverso, é que ela canta estas músicas para mulher, não é? Basicamente, ela tinha, agora não sei se tem, mas já teve uma companheira e pronto. Ou seja, as pessoas pensam que as músicas são de amor para um homem, não, são para uma mulher. Exato, porque ela é assumidamente lésbica. É homossexual, portanto tem essa. Uhum. Mas é giro, não é? Essa, a gente pensar que futebol sem bola e não sei o quê e tal, queijo sem goiabada e não sei o quê, e pensar que isto é feito por uma mulher, é giro. E vamos então terminar com os grandes e saudosos, ai, saudades que tenho, dos Mamonas Assassinas, com Pelados em Santos. Este grupo é um grupo de rock cómico. Foi. Formado em Guarulhos, uhum, em 90. Inicialmente tinha o nome de Utopia. Não ia ter sucesso com este nome. O som é uma mistura de punk rock com influências de géneros populares como o forró. Por exemplo, na música Jumento Celestino, o brega no Boys Don't Cry. Ai, que bom! Por que é que eu não escolhi esta? Heavy metal no Devil Metal, pagode na música Lá Vem o Alemão, música mexicana exatamente nos Pelados em Santos, o reggae no Uno Uno e o vira no Vira Vira. Uhum. As Mamonas esta música pertence ao álbum Mamonas Assassinas de 95. Foi o último álbum que lançaram. A sua letra romântica é um convite para um programa amoroso na cidade de Santos. Romântico. Oi. Numa Volkswagen Brasília de cor amarela, equipada com rodas de marca Gaúcha, que foram sucesso de vendas no fim dos anos 80. A canção também ganhou uma versão em espanhol intitulada Desnudos em Cancún. Ah, mudaram o sítio, a região. Muito bom, muito bom. Que foi lançada na coletânea Atenção. Ui, meu Deus. Atenção, Kreuzbeck. A baixaria continua em 98. Mais Pelados em Santos também foi regravada pelos também paulistas Titãs no seu álbum As 10 Mais, lançado em 99. Kreuzbeck é uma corruptela de playback invocado várias vezes no decorrer do álbum. Era uma brincadeira da banda com o seu produtor, uhum, o Rick Bernardio. Bernardio. Uhum. Pois foi pena a morte prematura desta banda naquele trágico acidente de avião. Uhum. Tem que morreram todos os elementos. Exato. Não houve sobreviventes nesse avião. Faz lembrar um bocadinho o que aconteceu dali a uns aninhos, em 2001, com a Aliá, que também teve um acidente de aviação e também morreu. Exato. Sabes uma coisa muito gira? Gira que não tem piada nenhuma. Sabes que eu sonhei com a... Eu antes de saber o que tinha acontecido, eu sonhei com a morte da Aliá. Porque era uma cantora que eu gostava bastante. Uhum. E então, a ideia que eu tenho... E ainda me lembro do sonho quando acordei. Que foi... Da minha reação, que foi... Eu lembro-me... Ou seja... mais para a porta do avião, lembro-me, já cá fora, de não sei como de sentir a mão esquerda da Aliá, mas ela já sem vida. Ou seja, não estava bem, já havia. O corpo não estava íntegro. E lembro-me precisamente disso. Depois acordei e pensei: o que é que terá acontecido? E assim que chego à sala, liguei a televisão e tal, e é logo: músicas da Aliá. Logo, e depois venho a saber que ela tinha falecido num acidente de avião. E se formos a ver, há duas coisas parecidas. Ela, quando teve o acidente de avião, tinha acabado de gravar um videoclipe. Sim. E estava a regressar para um filme. Para casa. Uhum. E as Mamonas Assassinas também estavam a regressar de um concerto, uma coisa assim. Ou seja, algo similar. Como também, talvez, acho que não foi acidente de avião, penso eu, que aconteceu com aquela integrante das TLC, a Lisa Left Eye. Não, aí foi um acidente de aviação. Pronto. Até houve imagens do acidente porque as amigas estavam a filmar. As amigas estavam com ela, filmaram o que aconteceu. Ela espetou-se contra uma árvore. Isso foi filmado, ficou na gravação da cassete. Também há aquela coisa do. Há pouco tempo, aquela mexicana. Ai, como é que ela se chama? Também foi num acidente de aviação. Ok. Ai, ela até era de um grupo muito famoso, que ele fez um eco enorme no México, porque foi uma perda trágica para o mundo da música. Ai, como é que eles se chamavam? Não estou a ver quem seja. Eu estava a ver se encontro aqui alguma coisa. O México, não sei, não estou a ver. Essa cantora também, ela tinha estado... Exatamente. É Jenny Rivera. Jenny Rivera era muito conhecida. Também foi uma perda trágica, foi num acidente de avião. Toca a todos. É. Mas é isso, estava aqui, porque eu lembro que isto fez um eco, há 2 anos, isto fez um eco enorme. Por acaso não tenha conhecimento. Por acaso. Olha, não. Exatamente, 10/12/2012, nem há 2 anos foi. Foi há pouco, nem há 1 ano e meio sequer, chegou a ser. Tem pouco tempo esta notícia, eu lembro disso, tanto foi uma perda... Por acaso não tinha conhecimento. E depois há aqui uma coisa que diz que a voz dela se ouvia no lugar onde ela morreu. Mas não sei. Tem o Bruno e Marroni que também quase que morreu. Sério? Também. Eles foram espidez, porque eles não sabiam conduzir. Só que. Deixa cá ver. Estrelas que morreram em acidentes de aviação. Em acidentes aéreos. Já agora, só mesmo para concluir aqui o nosso. De uma forma muito. Muito. Enfim, não é? Uhum. O nosso programa. Deixa eu ver, aqui diz que ela morreu e tal. Pronto. Que giro. Sabes como é que morreu o Carlos Gardel? Não. Num acidente de avião. A 24 de junho de 1935, o avião onde estava ao levantar voo chocou contra outro avião que estava na pista. Os dois aviões incendiaram-se e ele morreu. Não foi o único. Ui. Olha, vejo outro, o Glenn Miller também falou-se em 1944. Não conheço estes. Pedro Infante também não conheço. Olha, Richie Valens morreu em 59 no acidente de aviação também. Não conheço Patrick Lyne, não conheço. Gene Reeves também não conheço, não, mais ou menos. Chega mais. Otis Redding, que agir. Ainda são muitos. São. Jim Cross em 73. O vocalista e o guitarrista dos Lynyrd Skynyrd, como é que se chama esta coisa? Lynyrd Skynyrd. Ah. Sim, a falecer em 77. A banda. Três elementos da banda do Ozzy Osbourne morreram também. Rick Nielsen em 85. Olha, mais um, em 91, o Stevie Ray Vaughan, o helicóptero deles bateu contra uma colina, ele vinha de um concerto. John Denver também morreu. Já estava a achar-se muito estranho, claro, não colocar aqui os Mamonas Assassinas. 25 de agosto de 2001, morreu a L.A. Está mal. Está mal. Então, e onde é que está aqui as Mamonas Assassinas, hein? Não sabia onde pôr. Pois. Ai, ai. É assim, Benita, pronto, vamos embora, não é? É, por hoje acabámos o nosso 3 em ponto. E ficamos por aqui para depois voltarmos no 2 a 8. Exato. Pronto, é, 2 a 8. Pronto, e 3 em ponto volta então para a semana. Diz-te. Eu volto 2 a 8, se não for corrida entretanto. Eu volto. Não vais apanhar nenhum avião, pois não? Então, vai tudo. Não, vou apanhar. Até já podemos assim abrir uma pontinha do véu. Vou ter que pegar assim um chapéu de cowboy e umas botas. É, sim, sim. E tu vais apanhar o touro mecânico. Ai, ai. Mas sabes. Podes apanhar outro touro se quiseres, mas o mecânico é mais escuro. Pois é, pelo menos chego, é mais provável que chegue vivo do que se não for num mecânico ou num analógico. Ai, ai. Pronto, então voltamos para a semana. Ouvintes, fiquem bem. Agora às 5 à mesa de bar, na sua penúltima edição. Eu então volto também com a Adriana na próxima semana. Certo? Au revoir. La arrivederci, como é que se diz? Arrivederci, como se diz isto no texto. Adio, adieu, auf Wiedersehen, goodbye.

Brasil.